devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ela me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ela me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato pra não ver o seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que amargura meu viver. Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ele me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato pra não ver o seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver cruciante que amargura meu viver. Acabou meu sossego, o galego da esquina todo dia manda me cobrar. E o Zé da Birosca soube a tosca, bebendo cachaça de papo pro ar. O garoto na escola é o rei da cola, sempre passa em primeiro lugar. E debaixo do sol há tanto becerol que a razão brasileira pode confirmar. Minha vizinha é toda certinha, é um tremendo avião, está sempre na boca e o marido de touca não passa de um bobalhão. A nega desconfiada faz marcação cerrada em cima de mim. Estou baratinado, desarticulado, meu Deus, é o fim. A miséria flutua pro garoto de rua, apesar de haver tanta lei. Vou só coisa tá feia, a mutreta campeia. Até onde sou pai, eu não sei. No bicheiro da esquina, rostinho maquina. Vou torcer pra um dia ganhar e viver só de renda e a de fazenda, num padrão de primeira pra não reclamar. Vida apertada, camelo na calçada, isso é muito natural. Deixa vai, mas não vai, até do Paraguai. Aqui já tem uma sucursal. Não adianta conselho, eu estou no vermelho desde que nasci. E essa zorra toda, quero que se exploda, mas fico aqui. Acabou meu sossego, o galego da esquina.

se esse mundo está são, mas pro mundo que eu vim já não era. Meu mundo não teria razão se não fosse a Zoé. Em Mangabeiras a Difusora é a primeira Difusora. Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar. Eu vou dizer, dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zumbou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz. Quando eu tentei com você ser feliz, era tão forte a ilusão que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz. Quando eu tentei com você ser feliz, era tão forte a ilusão, prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou o meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. Seja seu, então deita aí. aceita eu. Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoiteça e amanheça eu. Pessoal de Jatiuca, liga o rádio, só escuta a Difusora.

Cambona, todo mundo sabe que o som é aqui na Difusora. Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante. Me convenci. O bom da vida. Abri a porta. Apareci. A mais bonita. Instante, me convenci. O bom da vida vai prosseguir. Vai prosseguir, vai dar pra lá, céu azul, onde eu não sei. Onde a lei seja o amor, usufruir do bem, do bom, do melhor, seja comum. O povo está levando o Brasil ao caos. Ele pergunta: o show, seja quem for, abre a porta, apareci. Mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante. Me convenci. Só eu sei o quanto amei. triste de onde eu vim. Nada disso tem valor. Nele tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar bastante pra querer-me como eu sou. Você um dia vai saber que eu te amei como ninguém. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar pra querer-me como eu sou. Você um dia vai saber que eu te amei como ninguém. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Mas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. A Jaqueira ouve a programação inteira da Difusora. Eu estava num debate universitário e me foram feitas perguntas mais ou menos dentro disso. E eu citava um exemplo. Por exemplo, the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through till you're in my heart. O mês já estamos equilibrando com o nosso orçamento equilibrado. É equilibrado no sentido da, não orçamento, a questão da folha com a arrecadação. Depois, quando eu assumi, 70%... Difusora. Responsabilidade dos senhores de conceder crédito

com essas viaturas que o Estado colocou no interior, vai reduzir o tempo de resposta e o melhor atendimento à população. Muito obrigada, doutora Jusileide. A gente deseja que o SAMU continue salvando vidas e sendo esse serviço de referência no estado de Alagoas. E aproveitamos para parabenizar todos os heróis que atuam diariamente no SAMU. Por hoje, a gente fica por aqui, mas o Radar Alagoas continua ligado, de olho no que faz Alagoas avançar. Até a próxima! Problema com escorpião? Não corra risco. Ligue 3221-1800 e acabe com ele. Contrate a melhor. Geopraga Saúde Ambiental. 3221-1800. Inseto não é brincando, não. Infernal Velho, o ano inteiro é um sucesso. A Difusora. Começaria tudo outra vez. Se preciso fosse, meu amor, a chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A cuba livre da coragem em minha mão, a dama de lilás me machucando o coração, a febre de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei que um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você, de novo viver nesse imenso salão, ao som desse bolero vida, vamos nós, e não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar, ao som desse bolero vida. Nós e não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar, ao som desse bolero vida, vamos nós e não estamos sós, veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Meu amor, não tem freios nem receios de errar, só entende os no teu beijo, meu prazer acordar. Tinha fogo e desejo, eu não quis mais parar. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Uma paixão no peito, culpa minha de viver só de ilusão. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Uma paixão só quis esconder. Nosso amor deu sentido ao que eu sempre sonhei. Transformou meu destino. Chegou a hora dos alôs. Alô pra minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz. O Marcos, na cidade de Teresina, no Piauí. E o Renato, em Recife, Pernambuco. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar, aqui pela Rádio Guará. Semana que vem tem mais, hein? Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Só de ilusão. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, só quis pra mim. Tudo que é bom, tudo que é bom. O amor quando acontece te encanta e dá prazer. Te Atenção. O amor não é um vício. Nem vive só de sexo. O amor quer te surpreender. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, não teve culpa, nem medo de viver só de ilusão. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, só quis pra mim tudo que há de bom, tudo que há de bom. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Não teve culpa nem medo, só de ilusão. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, só quis pra mim tudo que há de bom, tudo que há de bom. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, não teve culpa nem medo de viver só de ilusão. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Foi paixão, só quis pra mim tudo que há de bom, tudo que há de bom. Você me deixa um pouco tonta, assim, meio maluca, quando me conta essas tolices e segredos, e me beija na testa, e me morde na boca, e me lambe na nuca. Você me deixa surda e cega, você me desgoverna quando me pega assim nos flancos e nas pernas, como fosse meu dono. Ou então meu amigo, ou se não, meu escravo. Corpo mole e mole, e eu quase que faleço quando você me bole, e mexe, mexe, e me bate na cara, e me dobra os joelhos, e me vira a cabeça. Mas eu não sei se quero ou se não quero esse insensato amor que eu desconheço e que nem sei se é falso ou se é sincero, que me despe e me vira pelo avesso. Sentir o que eu sinto e que me atormenta, eu confesso o trem desse sentimento que de repente chega e que me ataca. Ah, e assim me faz perder-me. E nem saber se esses carinhos são suaves ou velozes, se o que escuto é o silêncio ou se ouço vozes. Música. Gruta de Lourdes, não sai da difusora. Nada, só o seu documento. Ah, então ferrou. Mas Everybody wants to see Marshall Lamar. They want Shady, I'm shot living. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka. Enfeitosa, a onda gostosa é ouvir a Difusora. Eu preciso te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo. Atenção, aluno da rede estadual. Faça sua matrícula para 2021 no site matriculaonline.al.gov.br. A renovação é de 4 a 7 de janeiro. A pré-matrícula para alunos novos de 8 a 15. E os resultados de 22 a 25 no mesmo site. E se você não fez todas as atividades do ano, fique tranquilo e procure a sua escola. Ela vai te ajudar a regularizar a sua situação. Não vacile. O futuro se abre para quem estuda. Secretaria da Educação. Governo de Alagoas. Sintonizam ZYH 241, Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esportes e notícia. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201, 3315-4201, 3315-4202, 3315-4202 e 3315-4203, 3315-4203.